Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, a comunidade que nos acompanha pela Rádio Taquara e pela internet. Retorno novamente a essa tribuna para apresentar algumas tratativas que nós tivemos aí ao longo dos dias, desde a última semana. Venho acompanhando e acompanhando cotidianamente as ações que o hospital vem tendo, os serviços que vem sendo prestados. É importante, sim, nós destacar aqui as coisas boas e aquelas coisas que ainda faltam e nós estamos atentos a que venha a ser feito. Eu vou trazer aqui ao longo do tempo uma moção que fiz, acredito eu, que foi no meio do ano passado, pedindo providência ao governo do estado, ao governo federal, que equipasse o hospital com condições mínimas de atendimento, equipamentos, equipe, recursos. A gente observou agora nos últimos dias que nós estamos aí com os 10 leitos de UTI, tratando tantas pessoas com doenças, né, cotidianas nossas, também o Covid-19. Faltam ainda os outros 10. Nós temos que ter explicação como deve ser e quando será feito. Nós não podemos deixar, nesse aumento do pico, não estar pronto ali os 20 que foram anunciados, tanto por parte do governador, tanto por parte do prefeito. É uma obrigação nossa correr atrás disso. Porque depois daí que fechar o comércio porque encheu a UTI, nós tínhamos crédito de mais 10 e nós deixássemos, não adianta nós reclamar depois. Nós precisamos de uma posição do hospital e do governo do estado com relação à questão cadê as outras 10. Estão montando, não estão montando, estão preparando equipe, não veio recurso, tem estrutura, não tem. Acho que essas coisas a gente precisa estar atento. Acho que a gente tem que dar graças a Deus que o hospital está funcionando. Por quê? Porque também temos ali o retorno das consultas em especialidades, voltou ali a colonoscopia, endoscopia, pelo menos foi anunciado, e eu não tive reclamação ainda que não está sendo feito. Então, quando não reclamo, está funcionando. Temos que deixar aqui a nossa consideração. Também nós temos que melhorar um pouco a questão do raio-x, a questão do setor de ecografia, principalmente tomografia. Está sendo terceirizado, isso demora mais tempo do que tiver dentro do hospital. Então a gente precisa de providências plausíveis e rápidas e concretas com relação a essas questões. E não podemos, logicamente, fazer terra arrasada. Temos que dar os créditos até agora, mas também temos que acender uma luzinha laranja aí, que a gente precisa resolver algumas outras coisas, senão o torniquete começa a apertar e a gente começa a ficar sem os serviços. Também observei na cidade algumas alterações no trânsito que a gente está tendo. Né? Algumas situações podem ser positivas, outras negativas, mas acredito que esse novo normal, essas novas situações merecem o nosso espaço de tempo para que elas aconteçam seus frutos, né, nas alterações no trânsito. Mas também a gente tem que ter atenção que são coisas que existe o tempo, o momento, a hora para ser feito. Não sei se é agora a hora, não sei se é agora o momento, as alterações que estão sendo feitas. Porque tem muitas outras coisas que nós precisamos fazer que não estão sendo feitas no trânsito da nossa cidade. Mas enfim, deixo aqui a minha consideração, esse espaço de tempo que dê certo, mas a cobrança ali na frente vai vir. E se nós observarmos na frente da Câmara de Vereadores, nesse trecho do Santa Terezinha até as igrejas, nós precisamos de um paquímetro. Nós não temos um paquímetro. Eu, correntemente, tomo multas ali, porque às vezes a pessoa não está ali no tempo, nós temos a reunião, o compromisso, tu tem que ir, tu toma multa. Então, é uma situação bem difícil. Então, são coisas mais simples que nós precisamos de grande eficácia, mas, infelizmente, nós não estamos tendo. Quero deixar aqui meus votos de solidariedade à Prefeitura com relação aos casos de Covid-19. A gente viu o empenho da Prefeitura aí no início da pandemia e tal. Teve uma deficiência que eu relatei aqui com relação à atuação no interior. Mas, infelizmente, é uma questão regional, estadual, que os casos estão aumentando. Então, nós temos que ter um discernimento de ficar em casa os finais de semana, de procurar se reunir menos com os amigos, com as pessoas que a gente não se vê, tentar usar os meios de comunicação, porque a gente está se contaminando em casa. Nas festas que nós estamos fazendo, nas visitas que nós estamos fazendo, nós não estamos se contaminando no serviço, no emprego, na rua, porque nós usamos a máscara, nós fizemos a higienização da mão, dos pés, dos locais que a gente entra. E se a gente não ficar em casa no final de semana e à noite, o comércio vai parar, a indústria vai parar e o prejuízo econômico vai ser avassalador. Era o que eu tinha para a semana, fico à disposição de cada um. Um forte abraço.